4621 estabilizado. 35221 está presente direto Conquista. Presente na frente de Conquista, 5221. Próximo estapor já, intenção e remado. Mantenha 500 pés, informa helicóptero decolando da 17 no momento, afastará pelo litoral, fique atento ao mesmo, reporte visual com circos, que aguarde sobre o farol de Itapuã, tango de abraço, temos tráfego na final da 1-0. Você vai aguardar sobre o farol de Itapuã, então, tango de abraço. Aí, que a Codelta decolou 5-0, fica atento, helicóptero em espera sobre Itapuã, 500 pés, reporte visual com o mesmo, Mike, Codelta. Gente, ainda dá o visual, Mike, Codelta. Pronto, no parque 3. Para 2 Ampéis, altímetro 1-0-1-8. Apresenta 8 dunas, senhor. 2 mil dunas, autorizado. Tango de abraço, na equipe de controle. Gol no 621, continua a aproximação no 0. Vento 1-2-0 graus com 0-2 nós, gol no 621. Aproximação para 1-0, gol no 621. Mike Eco Delta, visual com tráfego em Itapuã. Gente, Mike Eco Delta, visual com tráfego no, sobre o farol de Itapuã, fazendo espera. Reporte passando, superando esse tráfego e deixando o tráfego à sua direita. Mike Eco Delta. Delta, forma lá. Tipo visual com Mike Eco Delta. Gente, mantenha sobre o farol de Itapuã, temos tráfego na final LS, deu no zero, ok? Aguarde para prosseguir para Irmar. Vai, manter aqui. Coordene com a equipe solo após a passagem da Embraer da Azul taxiando para o ponto de espera inicia. Gente, após o Azul, está liberado, me assiste no bom. 0 graus com 04 nós, pista molhada, tem pouso autorizado, 9-0, no 621. Depois 9-0, no 621. America 228, Bonnet 52, saludo de parte 119, adicional 8, bye-bye. Departure 19, good day, America 238. Sim. Já saída? Certo. Cavel, CS2, controle Salvador, acende identificação, desça para o nível 050 na chegada a ponta, ajuste o altímetro no 09. Mandel nível 180 Cascavel, certo? 2, até a volta, Mike Eco Delta. 19-8, Draco Delta. 3h40, alternamos Salvador, quanto é destaque? Gente, trip 5384, táxi até a saída do parque 3. Após segue o Embraer 190 da Azul até o ponto de espera, alterna a torre 198 decimal 95, ajuste 1098, trip 5384. Estruzado até a entrada do parque 3, após seguindo o Azul, ponto de espera 1895, com 1018 no ajuste, 5384 da trip. Oxané 6311, no solo do dono. 6311, Terra, sempre Salvador, no 0-8. Boa hora, lembrando que você é o Mike Eco Delta, 0-2. Sempre Salvador, bom dia, tá, Eco, Mike Bravo. Dá 3304, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alterna 127, décima 0. 1288, alterna 1270, 6304. 1260, alternativa. 1260, agradeço. Papapá, Eco, Mike Bravo, controle Salvador, acende identificação. Desça para o nível 060 na chegada à área, ajusta o altímetro no 018. Vem da presença, por outro Mário. O reporte visual com o tráfego da Gol na final da pista no 0. Positivo, está na guarda ainda não o visual. Gente. America 238 requesting present position direct MOMO for the weather. Clear fly direct to MOMO for avoid the weather, American Line 238. O gol está autorizado, passa na retaguarda. Okay, passando a retaguarda, prosseguindo o RMAR, o vento no aeródromo é de 120 graus com 02 nós, reportando vertical para o pouso, tango de Bravo. Chama vertical para pouso, né, RMAR, o Bravo. Operadora Azul 4299, quanto espera 100 para 4299, visual com tráfego da Gol na curta final. Afirmo. Após a passagem ali, mantém 4299. Passagem tráfego ali, mantém 4299. Para o curso localizador do trânsito. Onde está a Juliette? Está na exposição da Juliette. Questionamento 311. Escuta. Escuta, já 311. A gentileza orienta o tratorista a puxar de forma a cauda da aeronave ficar na Juliette, a fim de livrar a entrada do Pat 3. Não, tá na Juliette, tá bom. Grato. Vertical, termo de abraço. Vertical. 1648, solo 56, libera a direita, solo em 1219. 2111, voo, 642. Correto. Por isso que Oscar uniforme é Torre Salvador. Prossiga, o isso que Oscar uniforme. Canal, o isso que Oscar uniforme. Azul 4299, o vento variável com 039, livre decolagem da 10, 4299. 4299, inicia. Toma recife 128.8, alterna 12.0, trip 5221. Fica autorizado a alinhar e manter a cabeceira na 0, 5384. Tem material na 0, 5384. Vertical para pouso no Rimaro, Tibi. Ciente, o vento no aeródromo é variável com 039, informe solo controlado, pouso por conta e risco nessa localidade, tango de Bravo. Chama no solo, controlado. Decolou 5-8, chame controle em 119-8, um bom dia. Muito bom dia, trocou o controle, 19-8. Passou externo, baixou e travou o trip. Continua em aproximação, guardando pista livre, 5-4 no 4. Reportando. 5-3-8-4, da trip está livre, decolagem no 0, vento variável com 049. 2-0, decolagem no 0, 5-3-8-4. Dia Azul 4299. Azul 4299. Bom dia, contato radar na decolagem. Estupando nível 340 na saída da El, transição Mópida. 340 da El, Mópida. É, 6311, táxi via pátio, Índia Alfa, que é o ponto de espera. Chama a torre 1895, ajustam na 0 no 7. No 0 no 8, puxaria 63 no 1. 2545, controle em 1 no 98, um bom dia. 198, grato, bom dia. 5-4 no 4, livre pouso no 0, vento variável com 4 nós, pista úmida. Tripsense, livre pouso. Autorizado continuar descida, aproximado. Autorizado até o nível 050. Papapapá, é com mais caro. 050, não precisa. A descida é com mais caro. 48, segue companhia até o 08. Segue companhia até o 08, 648. Controle a trip 5384, decolou na sua escola. Salvador, bom dia, Mario Controle. Puxa, 6250, mantendo 1, 250. Puxa, 6250, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 060 na chegada Mario. Ajuste o altímetro no 07. Identificou 060 na Mario, ajuste ao 07. 250. Tony Salvador, é o Trip 5384, decolando essa escolha. Trip 5384, contato radar na decolagem, para o nível 170 na saída Fuca, transição Caju. A Fuca Caju, 170, Trip 5384. Trip 5414, solo 01, libere pista direita, chame solo 1211. Direita, solo 1211, trip 5414. Salvador, bom dia, 35414. 35414, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, atento ao sinalizador, 5414. Sonoro, tá pronto? Afirma, 6319. Livre decolagem, vento variável com 05 nós, 6319. Detonagem, 6319. Salvo Salvador, gol no 2065, posição 612 para posicionamento. 2065, podendo para a equipe solo, chama táxi. Chama para o táxi, 2065. Passareiro 2223, controle. Cidade voar direto da Coquitos. Chama agora o centro Recife. 128, décima 8, ao centro. 126, décima 0. 6311, decolou 03, chame controle em 1198, um bom dia. Bom dia, 198, 6311. Salvador, um bom dia, chame a 6311. Salvador, chame a 6311. Puxando a M3 no controle, Salvador. Contato radar na decolagem, supra nível 360 na saída da El, transição Mótima. 360 da El, Mótima. Autorizaria para o de Lenda? Autorizado. Nato Lenda, M3 no Papo Pai, com Mike Bravo, está autorizado no nosso procedimento elétrico que foi descer para 2 no pés, altímetro 1017, reforço estabilizado. Reforçado, estabilizado, é com Mike Bravo. Oceana M2, Oceana M250, desce até o nível 050, reduz a velocidade 2209. 3296 com a Lima. 3296, controle Salvador. Acione identificação, desça para o nível 070 na chegada Mari. Ajuste o altímetro no 07. 070 com 1017, 3296. taxi, voo 2065, POB 165, autonomia 0350, alternado Galeão. Voo 2065, taxi via pátio, Índia, Alfa até o ponto de espera onde alterna a torre 198.95, ajustam na 097. Pátio, Índia, Alfa, torre 295, no 097 ajuste, 2065, 325, 3395, alterna. Obrigado, bom dia. Oscar Uniforme, transfere controle em 1198, liberada a restrição. Whisky Oscar Uniforme, da restrição de 2000 inicialmente. 198, Papatango, Whisky Oscar Uniforme, controle salvado. Decolou a transferência. Missira no 02065. Animação na 10, na 10, desculpa, 2065. Ocean Ever 250, retoração para sequenciamento, esquerda proa 020, limite radial 300 de Salvador, autorizado descida para 3 no bem, altímetro no 017. Ok, esquerda 030, limitado pela 300 de Salvador, descendo para 3000 com 1017. Papatango, Whisky, Oscar Uniforme. Pula para o nível 080 na saída da mão, mas é negativo contato radar. Não tem informação nem do modo alfa nem do modo já. Ok, vai receber. Era 198.95, ajuste 1017. 1.5 Oscar Uniforme, contato radar 2.5 milhas, noroeste de Salvador. Oceano 6250, reduz a velocidade 1709, aguardando o retorno final para a localização. 177. Controle do 10945, informação Lima. Zona 094, controle Salvador, acende identificação, desça para o nível 060, a chegada máxima. Ajuste de altímetro no 097. 0197, descenda 060, na 094. Oceano 6250, desça para 2 no pé, está autorizada a final do procedimento LSXV missão do zero. Apresente e resuma navegação Prodituna, reporte estabilizado. Meu pé, Prodituna, reporte estabilizado, 6250. Controle, bom dia, voo 2065, decolou, vai cruzar a Biquiano. Voo 2065, contato radar na decolagem, estou para o nível 360 na saída da El, transição módica. Da El, módica 360, quanto nível da El, senhor, ou Leda? Autorizado direto Leda. Obrigado. Papa Pai, com Mike Bravo, Torre 118, décima 9. Separada, decola, confirma. A linha decola separada no zero, variável com 03 nós, Bravo Delta. Hoje é na M3-1-1, chama agora o centro Recife, 133-25, alterne 133-95. Visual, cabeceiro, vento variável 02 nós, Eco Mike Bravo. Bom dia, vai reportar para o visual, Eco Mike Bravo. Salvador, Golo 630, Kits da Mike, bom dia. Bom dia, Golo 630, Mike, confere, Recife 370, copia? Copia o Golo 630. Sim, já autorizado Recife nível 370 via Upper Whisky 58, com decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda, perfil da subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jamo Caju, 5561, transponder controle 1-9.8. 370 Recife, 358, decolagem da 1-0, curva à esquerda na Puca, Aracaju, Puca, Jamo Aracaju, 5561 e 1-9.8, ao contrário, com 630. Fechamento correto, chama pronto, 1630, posição 04, confirma. Delta decolou 03, chame controle em 119.8, um bom dia, Bravo Delta. 119.8, muito obrigado, ótimo dia, Bravo Delta. Novamente. Eco Mike Bravo, checa o trem, pouso livre no 0, vento variável com 029, Eco Mike Bravo. Tem, trem embaixado travado, tá? Estão na curta final. Gente, qual é o tipo de equipamento? Um F50 Papá, senhor. Bravo 50 Papá, grato. Bom dia, Bravo Delta. Oxa na M2 50 completa a final do procedimento elétrico e agora a torre 118 decimal 9, tem um composto. Confirmar na frequência? 118 decimal 9. 1189, obrigado. 118 decimal 9, 5. Dan 3896 pode descer para 2000? Dan 3896 está autorizado a final do procedimento elétrico, flexão no zero, desceu para 2000 pés, altímetro no zero, no 7, reporte estabilizado. Sim, 2000 pés, 27, reporte estabilizado, 3896. Gol no 094, desça para 3000 pés, altímetro no zero, no 7. 3000 pés, gol no 094. Eco Mike Bravo, solo ao 1-4, libere a direita, chame solo e 1-2-1-1, Eco Mike Bravo. A livrar a direita e solo, e chamar solo 1-2-1-1, Eco Mike Bravo. Pronto. Alô, bom dia, papapá, Eco Mike Bravo. Bom dia, Eco Mike Bravo, confirme o lugar de estacionamento? Pátio 5, acho que é o segundo pátio, né? Positivo, pátio 5. Táxi agora em frente, após direita. Se aporta perto da próxima interseção. Entra à direita e chamar na próxima interseção. É o ponto. primeiro metro, direto lá em cima. Sim, é Gazil, o instrumento cancelado ao 1316, mantém condições iguais, 0 metro, com autorizado direto lá em cima. Chamador centro Recife, 1-3-3, decimal 2-5, alternativo 1-3-3, decimal 9-5. Mike Bravo, confirmando, conhece o aeródromo? Eu estou aqui, senhor, ontem, contando que o senhor está autorizado a descer pela pista. Não, curva esquerda ingressa ao seu taxiway, sua esquerda, Juliette. O senhor vai seguir em frente, contornando os fingers, 6, 7, 8. Contornando. Ao terminar o contorno, o senhor vai ingressar ao taxiway à frente, que é a Lima. Vai ingressar na Lima, ao próximo mais tarde. 9, 5, 3, 8, 9, bom dia. Solo Solozano 7, libera a direita, chame Solo 1, 2, 1, 1. Oi, Salvador, bom dia, é o 3896. 3896, bom dia, vento variável com 0,2 nós. Pista liberada no momento, cheque o trem, tem pouso autorizado na 1-0, tem 3896. Sim, esteja por embaixo checado, pouso autorizado na 10, 3896. Firma. Qual possibilidade de coordenar com o pessoal da Shell e o tipo de combustível, é? Zene, Shell. Não copiei, quero ver, hein? Firma. Ingressa a primeira direita, taxi Mike, e após na Mike, chama na Quebec à toa em 1-8-95. Ingressa a direita na Mike, para a Cruzada vai chamar a toa de 1-8-95. Autorizada a sinal por MQLF XX10, desça para 2 no PEN, altímetro 10 no 7, quarto estabilizado. Desça 2 no PEN, reportado estabilizado, 094. Cascavel 72, controle Salvador. Segundo 630, 2 minutos, por gentileza. Guardão 2 minutos, 630. Salvador, uma boa. Bom dia, é o 35, eu tenho que confirme a aeronave. É 35595. Porto Seguro 200. Formação novembro, prepara a subida da El Coral, guarda-costas. Pronto, só para informação, o Gol no 630 está transportando o Orlos, ok? 3896, bom dia. Bom dia. Ingresso do Chané 6250, agora ingressando Juliette para o 02, se inicia o puxa, chama táxi. Gente, após o ingresso do Chané 02 na inicial no 630. Salvador, bom dia, o 3896. TAM 3896, táxi via Alfa, mantém a posição da Juliette. Via Alfa, mantém a Juliette, TAM 3896. Curva esquerda, na Pula 030, se possível. Vou contornar para voltar ao localizador, você autoriza? Está autorizado, reporte visual com a pista no 0,094. Postará retornando e visual com a pista, 094. Controle, Juliette Bravo Del. Apartamos Juliette Bravo Delta controle. Possibilidade de manter a proa 70 por aproximadamente 20 milhas para levar a informação? Autorizado, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta. Eu vou informar lá o fiscal de pátio lá, já estamos ciente da sua solicitação, vou passar ele, ok? Ótimo, muito obrigado pela colaboração. Né? Meia décima oito, sim. Futuras coordenações, o senhor na primeira chamada, por gentileza, informar quando for o caso, pra gente agilizar na medida do possível. Próximo a Juliette, 386. 896, posição 05. Gente, posição 05. Bom dia, gol. Bom dia, gol. Gol 621. 621, informação November, número 2 para cópia, prepara da El. Idael, November, dado. Trip 5595, pronto cópia? Pronto cópia, trip 5595, Porto Seguro Autorizado, nível 200. Via Golf 677, decola da pistão 90. Primeira curva à direita, perfil da subida da El, após Coral. 5565, transponder, controle 198, decimal. Correção 199, decimal 8. Correto, chama pronto, faz 3, 5, 5, 9, 5, Brasil. Salve, Salvador, bola 630, para o ataque. Está com 107 a bordo, autonomia de 3,5, alterna Natal. Autonomia 3,0, táxi à direita, Índia Alfa, ponto espera, torre 1895, ajuste 9,0, 9,7, boa viagem. Obrigado, o direita, chama a torre 1895, bola 3,0. Confirma, livre pouso? Livre pouso, pista 9,0, gol 9,094. Livre pouso 9,0, gol 9,094. Bom dia, bom, 9630, 3.9, no ponto de espera 90. Já te mantém o ponto de espera no 630, reporte visual com o da companhia na final. Já visual, 9630. Faz a passagem no mesmo ali, mantém o 9630. Faz a passagem no mesmo ali, mantém. família, desde junho da Gol, pronto, copy. Congonhas autorizado nível 3, vinha 0, via Pesulu 1 a 0, até bridge, após a Pesulu 1-6. Segue conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 1 a 0, primeira curva à direita, da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Transponder 5564, controle 1-9.8. Autorizado 360 para São Paulo, via Pesulu 1-0, Brice, via Pesulu 1-6, após conforme o plano. Decola da 1-0, curva à direita, no 3-0, Israel, transição Leda, após Módula. O transponder 564, controle 19.8, gol 9621. Alinhamento correto, chama pronto, posição 09, 1621. Chama lá, gol 9621. Bom dia, Gona, 094. 094, táxi Alfa, Juliette, posição 04. Alfa, Juliette, 04, Gona, 094. 30. Iniciando no meio, 30. Linha 30, decolou os 29, chame controle em 1-9-8, bom dia. 9-8, boa. Autorizado, com o nome é 21, chama ataque. Chama ataque. 1500-370, Cuca, transporte de órgão. Bom, número 30, contato radar na decolagem, estou para o nível 370, saída Cuca, transição Caju. Cuca, Caju. Macaco Delta, dentro da altitude de tráfego, inegal no 0, no 7. Direto Aracaju, pro nome é 30. Autorizado, com o nome é 30. Direto Aracaju, no metro e zero. Uniforme, confirma estimado de pouso. Enter. Informação November, autorização para Mateo. 648 Maceió, autorizado, nível 370, pelo ISC 58. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda. Saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, décima 8, aciona 5572. 370, decola da pista 10. Puca, Aracaju, a saída. E a Upper Whisk 58. 198 controle, 5572 o transponder, bom no 64. 64 correta, a saída Puca, transição Aracaju. Chama o pushback acionamento. Chama ali, no 64. Capitão Whisky Oscar Unifor, chame centro Recife em 128 decimal 8, alterno 126 decimal 0. Mike Eco Delta, chame torre, Salvador em 198 decimal 95. Delta. 7 da presente direto para a final da 17, reporte checado, vento 110 graus com 612 nós, Mike Eco Delta. Está com 1977 a bordo para o táxi, com 4h10 de atendimento no Galeão. Táxi autorizado, Gol no 621, parte 1 no Índia, ponto espera 1895, ajuste no 07. Este dia, parte 1 no hotel, já ponto espera 2495, Gol no 621. Salvador, o CNM 40, November 250, Marcelo. 1250, minha corrigida, 6140, Chanel. Autorizado Maceió, nível 250, aerovia Peruíque 58, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, sai da Puca, transição Aracaju. Controle 1198, aciona 5567. Obrigado, 250 Aracaju, via superior Luiz 58, decola da pista 10, primeira curva esquerda, Puca Aracaju. 1985567 está no portão 2. Transponder 5567, saída Puca, transição Aracaju. Conforme, Puca Aracaju 5567. Chama o pushback acionamento. Chame o centro Recife em 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85. 2345, 2735, bom dia. Bom dia. Tiago Delta tem pulso autorizado, pista 17, pista no 7, vento no 40 graus, 612 nós, Mike, Tiago Delta. Autorizado, Delta. Torre Salvador, muito bom dia, gol no 621, próxima ponte de espera da 1-0. 1 autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 40 graus, meia dúzia nós, trabalhadores da esquerda trabalhando aí na cabeamento, ok? Não interferirá com o seu acesso. Gente, autorizado a alinhar e decolar, voo no 62. Solo os 37, táxi para o Parte 4, Mike Eco Delta, bom dia. O número 21 não tem decolagem autorizada, 1-0, 130 graus, 629. Frequência em Salvador, 1-19-8. Salvador, bom dia, o Gordo 79. Gordo 79, está em contato com a DAN, 5 milhas após exposição. Onde autorizado o cruzamento da terminal? Ativo, 79. Gordo 79, autorizado proa de Coral. Ativo da presente Coral. Meia 21 no decolou os 39, controle em 1-9-8, 119-8, um bom dia. 19-8, bom dia, meia 21. Tô muito bom dia, agora meia 21, saída da Ela, você escuta. 1-621 está em contato radar suba para o nível 360 na saída da Ela. 360 da Ela, 621. Pro de letra pro 621, seu? Ao cruzador, meu pé é afirmativo, vou no 621. Gente, é, após 2000, letra, 621. Bravo Delta, um minuto para a posição onde o serviço radar terminado, chama o controle Aracaju em 1-20-3. Solo, bom, no 648, pushback, acionamento, na 8. No 648, autorizado no 08. Livre, chamaria para táxi, 648. Bom dia, TAM 3198, acione a identificação, destravia a chegada a Mário para o nível 050, QNH em Salvador, 1-0-7. 37, chegada a Mário, destravia para o 0-3-0-9-0. Salvador, 4207, acione a identificação, destravia a chegada a Bonf para 4000 pés, QNH 1-0-7. 5595 para o táxi. Tem 70 a bordo. Autonomia de 4 horas e altera na Salvador. Salvador, qual a alternativa? A altera na Salvador. Opa, correção, tô a minha. Confirme, senhora, não compreendeu. Autonomia. Agora, tem 70 a bordo, 4 horas de autonomia e altera na Salvador. Táxi em frente, pote 1 no Índia, ponta de espera 11895, ajuste no 0 no 7. Pote 1 no Índia. Salvador, bom dia. É o 5595 da Trip. Bom dia, autorizado alinhar e decolar 1-0, vento 1-5-0 graus, 612 nós, Trip 5595. Autorizado alinhar e decolar, então. E a ponta de espera 11895, ajuste no 0 no 7. 17 no ajuste. Metade está aqui no 1895, ponta de espera agora no 94. Uno, chama o centro Recife e 133 decimal 25 alterno 133 decimal 95. Esse chama Recife 3325 alterno 3395. Muito bom dia, bom dia. Bom dia. Chico 95, decula as 46, chama 198, bom voo. 198 é a volta trip 5595. Eu vou no 64, pronto, no ponto de espera da 1-0. Trip 5595, contato radar, suba para o nível 200 na saída da EL. 200 na da EL, trip 5595. 3198, reduza para 220 nós. 207, vetoração final ILS X-Ray, pistão na zero, curva esquerda, proa 200, limite localizador. Proa 200, limite localizador. Bazuca 207, desça para 2000 pés. Controle autorizado de decolar, vento 179. Vem decolar. Só um minutinho aqui, amigão, leva dois. Ciclo 95, autorizado pro de coral. Proa de coral agora, trip 5595. Bravo. T3198, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite radial 280 do VOR de Salvador. Infelizmente não copiou, foi intercortado. Poderia repetir para o TAN 3198? Afirmativo, curva esquerda, proa 010, limite radial 280 de Salvador, vetoração para sequenciamento, desça para 3000 pés, o QNH 1017. Ok, doutorado, proa 10, vetoração radial 280 de Salvador, descendo para 3000 com 1017, 3098. Cox 5011.